meu coração. Uma puxando conversa e outra do meu lado. Eu disfarço com um sorriso, digo que ligaram errado. E todo dia é a mesma história. Quando eu desligo, eu sei que ela chora. Meu corpo está na cama, meu pensamento está com ela. E desse jeito eu vou levando a vida. Tentei de tudo e não vejo saída. Matriz e filial, as duas eu amo igual. Não sei o que fazer, fazer o que, fazer o que. Vou lá pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que, fazer o que. Vou lá pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas. Todo dia é a mesma história. Quando eu desligo, eu sei que ela chora. Meu corpo está na cama, o pensamento está com ela. E desse jeito eu vou levando a vida. Tentei de tudo e não vejo saída. Matriz e filial, as duas eu amo igual. Não sei o que fazer, fazer o que, fazer o que. Vou lá pra frente, a vida continua. Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que? Fazer o que? Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que? Fazer o que? Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que? Fazer o que? Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas. As sete melhores do seu rádio. Música 3. Olha pra mim, não estou nada bem. É que sem você, eu não sou ninguém. Com palavras, me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, e quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Ouço no rádio a nossa canção, e a noite vem trazendo a solidão. A tua ausência me faz doer demais. Corta o coração que morre a cada dia mais. Te liguei pra te dizer, meu bem, e quero te encontrar sozinho, sem ninguém. Pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Te liguei te dizer, meu bem, e quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Pra te amar

Muito obrigado. Fique ligado. As Sete Melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.